Controle saída 5144, Anfólia. Está confirmando, decola da 1-0, curva direita após a decolagem. Está 3603, chame pronto para pushback acionamento. 6 da 10 com curva direita. Eu mantenho o limite ainda? Está 3560, curva direita para o A050, nesta para o Intercepta. Direita 050, nessa para o Intercepta, sendo 4 pés no 0 no 4560. Então 3560, aguarde para prosseguir na descida. Aguarde para prosseguir na descida, 3560? Desça para 4 mil pés, aguarde prosseguir na descida. Afirma aqui o 3560. 3512 no 8, complete com curva à esquerda para o A080, reporte estabilizado no localizador, desce e mantenha 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Esquerda 080, descendo para 2 mil no 0 no 4, 52 no 8. Papa Romeo Whisky Alfa Tango no localizador. Papa Romeo Whisky Alfa Tango, complete final torno no 86. Controle Gol 9940. Gol 9940, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o 360. Gente, 9940. Gente, 1186, Papa Romeo Whisky Alfa Tango. Torre Whisky Papa Romeo Whisky Alfa Tango no ILS. Sente Whisky Alfa Tango, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Whisky Alfa Tango, aguardando autorização de pouso. 070-5218. Direita 080. Direita 080 para interceptação, são 3560, prossegue na descida? Desce e mantenha 3 mil pés, então 3560. 3 mil pés, 3560. Então, trip 52 no 8, desce e mantenha 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Para 2 mil, no 0 no 4, 52 no 8. Está com o trem baixo travado. Sim, chama na final. 224, solo 22, direito 219, solo. Direito 219, 224. O que o precede está a 2 horas e 7 milhas, rumo nordeste, é um Alfa Tango 72, está mantendo 1970 nós de ground speed, então 3560. Está sendo o tráfego de esquerda 3560. 2224. Boa noite, passageiro 2224, táxi Alfa, reportante da táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, 2224. Quero até Simbra 5218. Final da 17, visual, Papa Tango, Victor, Papa Romeo, Isca, Papa Tango. Sente o Isca, Papa Tango, livre pouso, vento 180 graus, 5 nós. Livre pouso, Papa Romeo, Isca, Papa Tango. Passageiro 2224, ingressa via Juliette para remoto 1-4. Juliette, remoto 1-4, 2-2-4. Receptando localizador 5218. 5218, completo final, chame a torre no 86. 186, 5218, até já. Então, 3560, desce para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Reporte estabilizado no localizador. 52 no 8 no localizador. 152 no 8, aguarde a autorização de pouso. Reporte visual. Ciente. Já reporta estabilizado no local. 3560. Tenente, aguarde para transferência das comunicações 3560. Aguardando 3560. Track, depois primeira esquerda, Baetel, estacionar frequência livre. Primeira esquerda, pode ser track. Guardião 05. Guardião 05, prossiga condições visuais, frequência livre. Controle de Salvador, Webjet 5723, informação Victor, livro 160 para o 150. Webjet 5723, aciona identificação, autorizado, chegada a mar, e desse mantém o nível 050, ajuste no 04. 04, 050 na mar, 5723. Então, 3560, complete final, chame a torre no 86. Completando o final, 86. 3560. Dobras. Solo Salvador, qual está sendo o vídeo? Tango Whisky, Tango Fox, prossiga. Está no solo, e tem uma gada aerosá, comprando para... Uno 288, Uno 3325 a secundária, Gol 940. No aqui no sistema, confirme a EOBT. Autorizado, ETAP 5723. Grato. Salvador, você confirma a frequência alternada para o Gol 940? Confirme Gol 940. As frequências formadas 1288 e 12335, é isso? 13325 a secundária, Gol 940. 13335, obrigado. 13325 a secundária, 1940. 13325, seguinte. Afirmativo, 9940. Charlie Alves, vem aqui, companheiro. Charlie Alves, 5218, seu solo, 28, direito, 219, solo. Direita, 1219, solo, 5218. Gente, aguarde o uísque tão uniforme, vou contactar a sala IS, só um instante para a cópia. Zero, vento, 180 graus, 8 nós, livre pouso, pista molhada. Livre pouso. Vista pousa na 1-0, pista molhada, 3560. Topista, táxi foi alfa. Trip 5218, táxi via alfa, reportante, seu táxi é Juliette para ingresso. Ciente, antes da Juliette vamos reportar, 5218. Papatango 8 sobre. Whisky Bravo Zulu, só confirmando o transporte de enfermos? Gente, confirme, com, está no pátio 4 e decola da 17? É da Bata. Ciente autorizado Maceió, nível 090, decola da 17 com curva à esquerda no perfil da saída Conde. Controle 199.8 e aciona 0263, Whisky Bravo Zulu. Autorizado Maceió, 090. Conde, 0263, eu transito. Controle 199.8. Tripe 5298 antes da Juliette. Ingressa via Juliette para remota 13, tripe 5298. Juliette, remota 13, 5298. Whisky Bravo Zulu, confirme o PAB. 04, Pátio da Bata, transfere agora a torre 118, decimal meia dúzia, para acionamento táxi de decolagem. Papatango, Whisky Bravo Zulu. Livrou na Fox, na sua escuta para táxi Ana Alfa. 3560, táxi Alfa. Reporta antes, o táxi foi Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes, Juliette para ingresso, 3560. Ingresso na Juliette, então 3560. Ingresso via Juliette para o portão 09. Juliette para o 09, 3560. 4000 para 3000, web 5723. Web jet 5723, desce para 2000 pés, o ajuste na 094, autorizado LS, reporte no localizador. Camarada localizador, livre LS, web 5723. Airbus da companhia Retaguarda, autorizado para o inspecionamento no 7 ano para o táxi. Gente, após a passagem da aeronave da companhia Retaguarda, livre vai chamar, 3603. táxi, chame o ponto de espera pronto para a decolagem da 17. Whisky Tango Uniforme, prossiga. Havia passado a autorização, senhora, Recife, nível 170. Whisky Kilo Zulu, contato radar, 65 milhas nordeste do VOR de Salvador. Acione identificação, voe na proa de Bonfe para a chegada Bonfe. Chame quando pronto para descida ou ajuste na 04. Whisky Kilo Zulu. Logo 1, na proa do VOR, chame quando pronto para descida ou para modificação das regras. Whisky Kilo Zulu. Número 2 para a cópia, aguarda. Aguarda. Essa é a saída? Saída gole, transição ao cinto. Obrigado. VOR, eu vou ter terminado o controle, eu vou ligar. Solo, Salvador, TAM 3197 com a Victor. TAM 3197, Galeão, nível 380, informação Victor confere, terceiro para a cópia, aguarde. Escuta, Salvador, escuta da Alpha X-Ray. Vim para o solo, chamando. Patango Whisky, Tango Uniforme, pronto para a cópia? Prossiga, cara. Autorizado Recife, nível 170, decola da 17 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5164. Afirmativo, o Espetáculo Uniforme solicita decolagem da 10, senhora. Sente então, decolagem da 10, permanece curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Whisky Tango Uniforme. Autorizado conforme 170, o nível para Recife na Golfe 677, na sub da Puca, pode decolar em curva à esquerda. O nosso transponder é 5164, o Patatango Whisky está no uniforme. Sente após Puca, transição Aracaju. Chame pronto para acionamento no pátio 5, Whisky está no uniforme. Ok, na Puca, transição Aracaju, está pronto para acionamento aqui no pátio 5, o Whisky está no uniforme. Autorizado, chame para o saco, Whisky está no uniforme. Chamando para o pátio, senhor Flávio. No 3, pronto para a cópia? Afirmo. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.8, aciona 5146. Autorizado conforme Brasília, veio a Upper Zulu 17, decolando da 10 com a primeira curva à direita, Gole Ofito, 18, controle 5146. Fechamento correto, chame pronto para acionamento. Push, gol, no meio, no 3. 3. Então, 3197, pronto para a copa. Prossiga, 3197. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta Upper, November 857. Segue para Sierra, Golf, Romeo, após Upper Zulu 1612. Controle 119.8, aciona 5123. 380, na pista 10 com a direita, Andael, Lessa, Bidev. Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 1968 e 5123, 3197. Só confirmando, TAM 3197, após Dael, posição Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. Ah, da El Leda. Chame pronto no 04, são 3197. Whisky Bravo Zulu, atento, estendo turbulência, aeronave pousando 1737. Decolagem está livre, vento 180 graus, meia dúzia nós. Mandou boa noite, 84, informação vista, boa noite. 884, acione identificação autorizada, chegada Mari, desse mantém o nível 050, ajuste no 04. Acenoide, desce para o nível 050. Pegada marca 904, ajuste o gol no 824. Cinco, sete, dois, três, solo, 41, no direito, 219, solo. 219, solo, grato, 5728. De Salvador, boa noite, Web 5723, levando a sua escuta. Web 5723, boa noite, táxi via Alfa, reporta antes da táxi via Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, vou chamar, 503. Está assinado quanto para o táxi, estamos em porta. 263. Como espera da Papá, reporte para o cruzamento. Reportará no ponto de espera do Papá para o cruzamento, estamos em porta. Para o táxi 603105, temos 4 horas alternas, Galeão. Confirme apenas o POB, com 3603? 105. Sim, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 1 no noite, decimal 612, ajuste no 0 no 4, bom voo, com 3603. 28 veio, ponto de espera 3603. Sim, autorizado. Chame então para o táxi Whisky Serra Mike. Autorizado, sim. Quando iniciar o deslocamento. Na Papá, para cruzamento 2735, ficamos em porta. Papá Tango Whisky Tango Uniforme, autorizado cruzamento, pista 1735, táxi via Quebec Mike. Chame novamente na Lima para ingresso no pátio principal. Autorizado cruzamento, chamará para ingresso na Lima. Solo Salvador, o 35216, informação é Victor, solicita o 50 para Aracaju. Sente, aguarde coordenação, trip 5216, tem pré-aprovado 190. Copia o 190. Sente, então aguarde apenas alguns instantes para cópia, trip 5216. Ok, obrigado. Webjet 5723, ingressa via Juliette para o portão 05. Juliette, portão 5, o 506, data. Copia? Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída pública, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5163. Autorizado 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da Puca, transmissão Caju, contorno 1980 e aciona o 5163, é o 35216. Cotejamento correto, chame pronto para prospecto acionamento, remota 13, 35216. Ciente. Seria possível o PSR despertar, Zorita? Já do ingresso no pátio principal, inicialmente até através do 62. É autorizado o ingresso no pátio principal até através do 62, é acústica do solo. Sanduíche Kilo Zulu, negativo voo VFR especial, informa que o mesmo é autorizado até às 6 horas da noite. 3603, decola aos 46, controle 19, decimal 8. 19-8, Tango uniforme autorizado táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 18, decimal 62, ajuste 10, 14. Confirme apenas o POB. POB 08, aqui também com autorizado táxi via Juliette, Alfa, para no ponto de espera da 10118, decimal 62. Paulo Salvador, é o Papa Romeu Whisky, Sierra Mike, vai iniciar o deslocamento para reposicionamento da aeronave, ok? Está em contato com a entrada. Gente, reporte no término, Whisky, Sierra Mike. Whisky, Sierra Mike. Salvo, está 3197 para posicionamento na posição 4. Posição 04, autorizado, chama para o táxi. Está 3197. Alzheimer está 10, 3197. Por 5 milhas, confirme? Afirmativo, 5 milhas. Autorizado, isso aqui, Luzu. Oi, é o Papatango, o Instagram Uniforme. A porta de espera da 10, pronto. Conforme está autorizado, alinhar e decolar 10, vento 180 graus, 8 lanches. Autorizado alinhar e decolar na 10, 4, desça e mantenha 2 mil pés via chegada Mário, ajuste 10-4 autorizado LS, reporte no localizador. 2 mil pés via Mário, 10-4 ajuste, vai reporte no localizador, voo 1884. Já licença da vista. Papa Romeu, Sierra Hotel Charlie, acione identificação autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 070, ajuste no 04. Mari 104, descendo para o 070. Tá 3858, desse mantém o 050. 3858, 050. Charlie, pode voar direto para Itapuã? Tá. Negativo. Se a Hotel Charlie mantém a chegada. Manterá a chegada, se a Hotel Charlie.